De vacilo lá no bar da pobre, fumando a minha massa. Quando tudo aconteceu, tomei um susto. Quando logo surgiu os homens na viatura, puta que pariu. Muito chapado, sem saber o que fazer. Logo vi alguém gritar e gritava assim: tá fumando, tá fumando, tá fumando o quê? Tô fumando baseado, quer saber por quê? Tá fumando, tá fumando, tá fumando o quê? Tô fumando baseado, quer saber por quê? Porque eu quero, porque eu gosto, porque é massa, porque é nosso. Porque eu quero, porque eu gosto, porque é massa, porque é nosso. Os homens me levaram pra delegacia. O delega dormia em pleno plantão. Cansei de tanto esperar. O delega apareceu muito aborrecido, desorientado, meio sonolento. Me chamou assim no canto e perguntou assim: tá fumando, tá fumando, tá fumando o quê? Tô fumando baseado, quer saber por quê? Tá fumando, tá fumando, tá fumando o quê? Tô fumando baseado, quer saber por quê?